Fala galera, estamos começando mais um podcast do Esconderijo Underground. Aqui quem fala é o Luiz Augusto Vulcanes e hoje eu estou mortificando a minha carne. Cara, e aqui quem fala é Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano, da banda No More Zombies e qualquer outro currículo a mais, e você roubou a minha fala. No, God! No, God, please, no! No! Ó, e não foi combinado, hein? Não foi combinado, eu já ia falar isso. Você vê o que, que é quando as pessoas estão no espírito, cara. Pode crer. Eu como bom pentecostal. É, eu acredito. É, viu, cara? Tô bola, mas acredito. Aham. É, vamos já passar pros recados rapidinho? Vamos pro recado. Então vamos pro recado. Ok, estamos na área de recados e, Eduardo, qual é o nosso endereço? Se de repente tem alguém que só nos acessa lá pelo feed, no seu Android, no seu smartphone e não sabe como entrar no nosso site, como que ele faz para visitar o nosso site? www.esconderijounderground.com. Se escreve esconderijounderground.com. Exatamente. Sem BR. Sem BR. Sem BR, que nós somos universais. Não somos da Universal. Ah, e se o camarada quiser ver, assim, saber das nossas novidades lá no Facebook? Curte lá a fanpage, é facebook.com/esconderijo_underground. E se ele quiser participar do grupo de discussão? Pelo amor de Deus, gente. Vai lá, entra no grupo lá, facebook.com/groups/esconderijo_underground. Lá ele pode dar opinião, né? Pode dar uma opinião. Pode comentar? Pode. Pode sugerir? Pode, sugiram. Pedir? É, mano, peça, aqui não é rádio, mas peça tua música e por aí vai. É, você pede e a gente não toca. É, e se a pessoa quiser mandar um e-mail? Vai lá, manda um e-mail no contato@esconderijounderground.com. Beleza. Agora nós também temos e-mails pessoais. Com o tempo a gente vai estar divulgando aí para quando alguém quiser alguma coisa relativa ao esconderijo, mas quiser falar com uma pessoa específica. Pode ser sim. Né? Vai ficar bem legal. Então vamos fazer um apelo aos nossos ouvintes. Comentem. Comenta, pessoal, porque a gente precisa saber o que você está pensando. Porque se você não estiver pensando, a gente vai achar que está tudo ok aí desse lado. É, daí a gente não muda porque está achando que está tudo beleza. É... A gente só não vai mudar na visão doutrinária, meu irmão. Bom, então vamos lá pro episódio agora, né? É, demorou. Underground na cidade, pop está no interior. Artista de fim de semana, trabalhar segunda-feira, não aprende. Underground na cidade, pop está no interior. Artista de fim de semana, pega pra arrumar cacheira, não aguento mais. Ok, estamos de volta. Hoje nós vamos falar aí sobre uma coletânea, né? Mantendo a nossa tradição de coletâneas. Qual é a coletânea? É o Tributo ao Mortification, que é uma sonzeira aí. Eu gosto muito da música Metal Blessed, né? Que é um som da hora lá do Mortification. Isso. O CD que tem essa música é o que me lembra mais Sepultura. Então eu gosto muito dela, né? É, tem uma pegada mesmo. É, inclusive até falando da coletânea aqui, o nome dela é South American Tribute to Mortification. Exatamente. É brasileira, da América do Sul. Exatamente. A música que abriu o episódio lá, antes da nossa vinheta, ela foi a Introduction to Evangeline, certo? Isso. Ela é uma introdução, ela é só um pedaço da música Envision Evangeline, que é do álbum com o mesmo nome. Esse álbum ele é de 96. Quem é que tava, quem executou essa música orquestrada aí? Foi a banda Summon Bono, formada na Bahia em 2003, cara. Opa, ela... a Bahia tem boas bandas também, cara. É, cara. Fui preso pra Bahia, fiquei 4 dias em cana. Fui preso na Bahia. Lembrei até daquela música do Paulinho Macuco agora. E essa banda, ela depois, ela se transferiu. Ela, na verdade, ela é a banda de um homem só, não sei se você sabe. Não sei. É, ela transferiu-se pro Rio Grande do Sul. Ela é o projeto de um tecladista e vocalista do Arim Pires. Ele se reúne com músicos e vai gravando. E ele gravou essa introdução aí do Envigio Evangeline e foi parar nessa coletânea aí pela qualidade do trabalho, inclusive. Então ele vai. Então ali o cara tá comendo churrasco com pimenta, então. É. E, cara, vou falar um negócio pra você. A galera do metal tá de parabéns porque. Eu não costumo ver isso muito dentro do punk rock. Eu vi uma só um tributo, isso tratando de música cristã, né? O Blessed to the Rocket Man. Eu vi uma só. Foi uma coletânea de diversas bandas fazendo cover. Vamos organizar um tributo, cara? Vamos organizar um tributo, pegar uma banda top aí. Vamos fazer um tributo ao Grave Robber. Pera aí, é da hora, hein? Aí, você que tem banda aí, vamos organizar um tributo pro Grave Robber. A gente junta uma galera, cada um escolhe uma música do Grave Robber, vai atrás aí dos patrocínios, grava todo mundo e fazemos um CD tributo ao Grave Robber. É isso aí, cara. Tá lançado o desafio. Lança o desafio aí, eu garanto que o Wethred, ou o nome verdadeiro dele, Shaw Browning, vai gostar. Hey, Shaw. E nós vamos fazer o tributo. Essa, até a Holy Factor vai participar. Hey, Shaw, I think you like it. Okay, man? Tributo to Grave Robber. A Brazilian Tribe. Uh-huh. Com certeza vai ganhar até apoio do Shaw, que ele é o dono da Rottweiler Records. Então, vamos fazer assim. Bom, vamos voltar pra coletânea. Essa coletânea ela foi organizada pelo blog, pelo Mortifination. Mortifination? Isto. É, ele é um blog. Blog que ele é um blog tributo do fã clube, né? Dos fãs do Mortification brasileiro. É, igual faz com o Braide também. Isso. A galera, assim, o Brasil, ele nessa parte de fã, assim, ele é bem. O pessoal é bem, e como você diz, a galera do metal, eles são bem, como é que eu posso dizer, não consigo achar a palavra. Ah, eles são legais pra fazer essas coisas. São, cara. São organizados. São os caras legais pra fazer isso aí, o cara já traz isso aí desde as raízes da Iron Maiden, que é dele. Isso, essa coletânea, ela é um EP, são 7 bandas. Ah, tá. Foi lançada em 2011. É, 7 bandas, né, cara, lançaram, e aí eu falei, pô... De repente eu prestei atenção aqui, não é só banda brasileira, né? Não, tem uma banda argentina também. Ó, vamos ouvir o som aí então, né? É, e já vamos começar pela banda argentina. O que vem pra nós aí? Vai haver aí o Zias cantando Bird Into Obscurity e Dark Knight tocando a minha favorita, Metal Blessing. Ok, então Mortification na cabeça. E só lembrando, enquanto a gente tá falando aqui, nós estamos tocando aí no fundo, você está ouvindo músicas do Mortification, dos discos que estão sendo tocados aí, só que outras músicas. Tá certo. Você está ouvindo Mortification ao fundo. Yeah. Voltamos aí, galera. Caramba, pedrada, hein? Me faz lembrar quando eu era mais novo e ficava assistindo Fúria Metal, da MTV. Nossa, você me lembrou disso. Fúria Metal especialíssimo está começando agora. Convidados de hoje, como você pode perceber, os grandes Ramones, exatamente. Pela quarta vez estiveram aqui passando pelo Brasil e não deixariam de passar novamente pelos estúdios da MTV momentos antes do show. Fúria Metal era um programa da hora, viu? Uhum. Programa muito bom. E essas bandas aí, os caras mandaram bem, hein? Hey, hermanos do Dias. Buena suerte, muchachos. Banda boa. Inclusive, eles fizeram uma turnê pelo Brasil. Ah, é? É. Cara, eu acho que muchacho é mexicano, hein? Argentino, como é que fala? É cucaracha? É, os caras ficam tirando onda aí. É, coitado do Messi, nunca viu a Argentina ser campeã. Jesus morreu pelos argentinos também. É, por aí mesmo. Qual foi a outra música que tocou lá? A outra foi a minha favorita, que eu gosto, Metal Blessings, do Dark Knight. Isso, o álbum é o The Silver Cord is Severed. Exatamente. Ele é de 2001. Cara, como eu gosto desse álbum, bicho. Pra caramba desse álbum. E a banda foi o Dark Knight, né? Da Bahia. Bahia, mais uma banda baiana aí. Bom, falar um pouquinho do Mortification, né? Ah, eu sou meio suspeito pra falar do Mortification, porque eu não sou muito cara do metal, né? Uhum. Mas assim, porque o que acontece? Um CD deles é diferente do outro. Então tem horas que o CD tá muito defão, tem horas que o CD tá muito thrash metal, tem horas que o outro CD tá muito, muito black metal. Então, às vezes, eu acabo não gostando muito de algum CD, né? Mas, eles passearam, inclusive, até pelo industrial. Quem curte metal, cara, é assim, é um prato cheio. Eu acho uma banda sensacional, assim, sabe? É, o Mortification, eu anotei aqui uns negócios aqui. Então, ele é identificado como Death Thrash Metal, né? Exatamente. Já por causa disso, porque ele passeia por vários estilos. É, uma banda da Austrália, né? Australiana. Eles começaram em 1990. O Steve Howe tocou na Light Force. Isso. Que é uma banda das antigas. Eu tenho, inclusive. Cara, só pra você ter uma ideia, o Mortification, parece que ele tocou numa dessas casas de shows aqui de São Paulo. Não sei se foi a Fofinho ou a Led Slay. E os próprios caras começaram a tirar onda quando ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, os caras já estavam se entregando para Jesus, tinha um monte de coisa. Porque ele conta aquele testemunho da cura dele de câncer, né? Isso. Inclusive a gente vai comentar sobre isso aí. Exatamente. Então, ele começou... Na verdade, a Light Force tinha meio que acabado. A história mais ou menos é essa. E daí ele pegou junto ele, o Cameron Hall na guitarra e Jason Sherlock na bateria, né? Eles montaram a Light Force. Só que como mudou muito o som da banda, deixou de se identificar com a Light Force. Aí eles mudaram pra Mortification. Qual foi o primeiro álbum? Cara, o primeiro álbum que eles assinaram ali foi o Scrolls of the Maglock. Antes eles tinham lançado um álbum chamado Mortification. Isso, em 91. Aí em 92 eles assinam o contrato com a Gigante, né, cara? A Nuclear Blast Records, da Alemanha. Que tá, é gigante mesmo, porque eles assinam um contrato com a Nuclear Blast, que a gente mencionou isso lá no episódio sobre satanismo. Sobre, né? O próprio produtor lá da Nuclear Blast, lá, ele tava falando, né, que ele topou gravar o Mortification porque essa galera aí do metal tava precisando de uma luz no meio da escuridão. Exatamente. Daí que entrou o Steve Hall, inclusive, não sei se você conhece a história dele, ele foi criado na igreja, mas ele se desviou. Certo. Daí ele começou a ir pro mundo do metal e tal, só que daí num dado momento ele viu uma banda de metal cristão e ele percebeu que era possível ele curtir metal, era possível ele curtir rock e era possível ele ser cristão. Né, porque ele vem de uma vertente de uma igreja que não aceitava, né? É, a religiosidade é fogo. A religiosidade. É aí que ele volta, na verdade ele volta para Jesus, né? Ele se reconverte. e começa a entrar nesse mundo do rock. Mas ele já tocava em bandas, mas não eram bandas cristãs. Ah, eu não sabia desse lado dele, não. Não, ele teve uma fase que ele ficou fora da igreja. Uma banda que ele é fã, cara, que eu vi um dia o Batista do Antidemo comentando aí numa entrevista, que uma das bandas favoritas dele é o Mortification, só que ele ficou sabendo que o Steve Roy considera o Antidemo uma das bandas favoritas dele também. Isso, foi muito legal, assim. E Antidemon? Antidemon dispensa apresentação. Não, não tem muito o que falar, assim, é sensacional. Daí em 92 eles assinaram um contrato com a Nuclear Blast, né? E lançaram daí o Scrolls of the Madlock. Você que curte metal, escreve aí embaixo como se pronuncia. E ele é um clássico, né? Do metal cristão. É verdade. Esse álbum, ele tá entre na galeria, assim, dos grandes álbuns. É verdade. Aí, em 93, eles lançam o... O Post Momentary Affliction. Isso. Que já entra naquilo que você falou das mudanças de vocal. Isso aí. E parece que o baterista principal lá, o Jason Sherlock, tá aí fora, né? O baterista original. Entrou um cara chamado Phil Gibson, né? Isso. Esse disco ele já é mais trash, né? Total. Então é, exatamente. Daí sai. O Mortification passou por muitas mudanças. Se você abrir a biografia deles aí na internet, depois eu vou colocar até o link, você vai ver que teve muitos membros. Porque o Mortification, ele é o Steve Hall. Isso é real. Inclusive, eu tô até vendo aqui das bandas que estão nessa coletânea fazendo tributo, uma delas eu já vi. Parece que ou no antigo CMF que existia aqui em São Paulo, no Copan, ou na antiga comunidade Zadok antes de se tornar Crash Church. Vai rolar daqui a pouco. Então, vamos lá? O que vai rolar agora pra nós ouvirmos aí? Destino de Satanás, que é a Satan's Doom tocando Tribal Rites e Red Back tocando Divine Storm / Sartress. Aí eu coloquei essa barrinha, é o seguinte, a Divine Storm, na verdade, depois ela virou Sartas. Ah. Mas é a mesma banda, na verdade. Ah, entendi, então... Ela mudou de nome, né? Ok. Então é Satan's Doom e Razorback. Vamos lá? Ah, só lembrando, hein, Satan's Doom é ao vivo, então a gravação não tem a mesma qualidade das outras músicas. Pode crer. Vamos lá. Mortification! No. Ai, cara, tá nas duas mãos. Escolha entre a vida ou a morte. Escolha entre Jesus e o mundo, cara. Escolha hoje, escolha Jesus, escolha a vida, cara. Voltar, né? Cara, Satan's Doom, cara, eu não fazia nem ideia de que era uma banda mineira que, além de, assim, era uma banda mineira que ia tocar em São Paulo, porque pra mim era meio que uma novidade o mundo do metal, né? Confesso que ainda é uma novidade o mundo do metal, então, tenho, assim, os meus pezinhos no metal por causa dos crossovers, Suicidal Tendencies, essas coisas, mas eu sou muito harmônico, pra falar a verdade. Você tá passando pela síndrome do João Gordo. É mesmo, cara? É, o João Gordo, ele se aproximou do metal porque ele começou a ver que o pessoal do metal era legal. Ah, o pessoal do metal é legal pra caramba. Né, ele começou a ver que os caras eram muito unidos, era que não tava afim de treta, tava afim de ouvir som de qualidade, de curtir as bandas, de, né... É, assim, eu ando percebendo isso dentro do grupo, um grupo que tá sendo muito, assim, unido, eu ando percebendo isso mais pelos carecas do Brasil, dentro do ritmo do punk rock, porque é bicorde, é só um bicorde de 3, 4 acordes também, mas eu ando percebendo que os carecas do Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, eu falo careca do Brasil, eu tô falando da minha visão de São Paulo, né? Uhum. Tá sendo uma galerinha mais unida, tipo, uma galera que é... Tá sendo uma galera mais de família, pra falar a verdade, né? É. Não sei como que tá nos demais, das demais localidades, mas até onde eu sei, pela questão do Paraná, alguns caras que eu conheço além de você, falam que às vezes a questão tá mais focada no white power. Isso não é bacana. É, isso é problema. É problema mesmo. Vamos lá? Voltamos então. Bora. Você ouviu aí Satan's Doom? E também tem o Razorback. Essa, a Satan's Doom, ela é do álbum do Mortification, que é o primeiro álbum deles. De 91, é aquele lá. Isto, que a banda é uma banda mineira, né? Uma banda bacana, é mineira. Tribal a, Rights. Como eu te falei, é, você vinha ali, você não tinha nem ideia de onde que as bandas eram. Essa, a Tribal Rights, inclusive, a gente apresentou na coletânea Ecos da Caverna, tem uma música deles lá também. É, não me lembro qual é a música agora, sim, mas tem uma música deles lá também. E a Razorback é do álbum Erasing the Goblin? É, alguma coisa, o Duende, 2000. É, que é de... acabando com... Aí. Que é de 2006. Até porque na cultura nórdica e a Austrália tem alguma influência, essa coisa de duendes é muito forte, né? É mesmo? É, tem, eles têm, eles acreditam muito em duende, os né? Os maconheiros também. Eu, de novo. É, eu tive essa fase, sabe? Duendes, elfos, salamandras... Fadas. Quando o cara fuma maconha, ele tá vendo até estrela cadente. É, eu via, eu cheguei a ver um dia o som saindo das caixas. Rapaz, eu vou te falar um negócio pra você. Isso é até testemunho, gente. Quando eu fumava maconha, eu ficava viajando o som. E hoje minha viagem é outra, graças a Deus. Amém. A Razorback, quem toca foi aquela banda que eu te falei, ela mudou de nome, né? Então por isso que tá lá. Divine Storm Sartres. Exatamente. Ela é da onde? Ela é de Imperatriz do Maranhão. Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Então, ó, Mortification, é, com aquela formação que mudou lá no bloco anterior, eles lançaram o Blood World. Isso. Foi em quando que foi isso? Foi em 94. Ele parece que foi o álbum de mais sucesso deles nos Estados Unidos. E parece que o Phil e o Michael nessa fase aí, eles deixam a banda e o Steve Owen cria lá a Roy Production, é. A gravadora dele. Exatamente, que atualmente é a gravadora do Antidemo. É verdade, acho que não tem preço, viu? É, aham. Fazer parte da gravadora que você admira o trabalho do cara. É lindo isso, né, cara? Você, não é que você idolatra, mas o cara é um cara que você respeita, né? Você... gosta daquele artista, respeita aquele artista e de repente você tá lá junto, né? É, eu acho legal, porque se você admira o trabalho de alguém, e às vezes eu também tenho também os extreminhos, né? Os extreminhos, os crentinhos extreminhos também. Crentinho que também não tem vivência na palavra, faz também discurso reproduzido, fala bobagem também. Quando a gente fala artista, nesse sentido, a gente tá falando de um músico, tá falando de um cara que quer... Artista é um cara que gosta de mostrar arte. Diferente, opinião minha, diferente de você querer mostrar a arte, culto público. Culto público é culto público. Banda, ela sim. Faz um trabalho de show, faz um trabalho aí de musicalidade, você acaba admirando fãs, e você acaba ouvindo uma musicalidade que te agrada, e uma mensagem que te agrada também. Eu nunca ouvi black metal, mas depois daquele negócio do satanismo, eu prefiro mil vezes ouvir o black metal cristão, com as mensagens cristãs, ficar ouvindo aí outros sons, porque quer queira ou não, é um som legal, é um som que me agrada. Sim, e tem, e aí é que vem a diferença, você é... Hoje também eu vejo muitas pessoas, eles colocam num pedestal um artista determinado, aí falando mesmo de mercado, colocam um artista, mas o cara, mas às vezes o conteúdo é uma porcaria, cara. É, eu vou ser sincero, cara, esses louvor mantra também, que fica repetitivo, é mantra, cara, e aí começa... Isso é mantra, eu tenho essa opinião também, cara. Aí acaba alienando também os crentes, começa a ficar doida... É, entra ali numa catarse meio coletiva, aquela coisa, todo mundo balançando pra um lado e pro outro. É, isso foge do culto público. E aí, de repente, tá lá na questão também do culto público, o cara tá tocando louvor, só falta o ministro de louvor virar lá pro... Lembrando que, na minha opinião, não existe a palavra ministro de louvor. Eu estou falando como referência. Não existe nem ministério de louvor. Né? Para quem é ouvinte entender o que eu quero dizer. De repente só falta ele virar pro guitarrista. Vai, guitarra! Aí o guitarrista vem andando no meio do louvor da igreja e começa a ensolar a guitarra, como se ele fosse... Eu fico imaginando, às vezes, um dia você chegar na igreja, né? Tá lá rolando uma sonzeira, né? Aí, de repente, no meio do culto, fica só a bateria mantendo o ritmo, né? Einen Drang verdammt, gut alter Freund von mir, aus Pforzheim, Mr. Klaus Müller! Mantendo aquele ritmo, daí o cara assim apresenta, né? Na guitarra! Vai lá, porra! Fulano de tal, daí o cara faz aquele solo, dá aquela fritada assim, né? Tá parecendo um flash no Clip Strange, cara, assim, ele parado tocando guitarra, mas andando no meio do povo, assim. Eu olhei aquilo ali, eu falei, cacetada. E não deixa de ser diferente, não. Pior que tem mesmo. Agora, isso num show, é isso que eu falo para as pessoas. Num show é legal. O foco do show é evangelismo. O foco de um show cristão é evangelismo. Se ele não tiver um foco de evangelismo, tem algo errado. O foco do show cristão é alguém trazer a mensagem de Deus. Já que a gente tá falando disso aí, eu vejo muita gente massacrando aí o Thales Roberto. Só que o Thales é o seguinte, ele já era artista secular. E o cara se converteu. E já cataram o cara e jogaram o cara no meio da música. Eu vou ser sério, eu não aprovo muita coisa que o cara faz. Mas eu percebo que o cara também é meio equivocado. É muito bom, né? Ele é muito equivocado. É que ele veio, né, cara? Ele vem com a bagagem que ele tinha lá fora. E qual é a bagagem que ele tinha lá fora? A bagagem que ele tinha lá fora é: faça um show o mais profissional possível para que obtenha o melhor resultado possível. É assim, eu não gosto do que o Thales fala. Eu também não incentivo o Thales fala, mas eu vou massacrar um cara que não tem base bíblica. Eu não vou ficar massacrando o cara. Não vou ficar matando o cara. Eu não vou ficar pondo um cara na cruz. Ele fala bobagem? Fala bobagem mesmo. Você vê um vídeo dele? Fala bobagem. É opinião minha mesmo. Fala pra caramba. Mas eu não vou também ficar massacrando um cara. É que, na verdade, a culpa não é dele, né? Ele não teve base bíblica pra chegar. Ele foi jogado. Sim. E, assim, como um cara de bom coração, e eu vou ser sincero pra vocês, hein? Você que tá ouvindo isso aí e fica nessas páginas pseudo-cristãs, nego ultra-reformado, tá fora da visão também, porque nego que é ultra-reformado, ele só fica vendo o erro dos outros e não faz nada pra corrigir isso aí. Não fala em amor e ele é um cara muito agressivo naquilo que é tocante pessoas. Então, ele é outro arrogante. Por quê? Porque ele tá pegando o conhecimento dele, em vez de ele passar pra ensinar, ele fica passando pra denegrir pessoas. É mesmo, isso é verdade. E outra coisa assim que eu vejo é... As igrejas pecam nesse aspecto, porque hoje o que a igreja faz? É um artista com um certo renome, um ator, uma atriz, um político, seja lá quem for, mas que tenha um nome dentro da sociedade, o cara vai lá e aceita Jesus. Ele foi tocado pelo Evangelho, foi tocado pela palavra, o Espírito Santo convenceu do seu pecado, ele se arrependeu, aceitou Jesus, beleza. Aí o que a igreja faz? Em vez de pegar esse camarada e fazer o discipulado com ele, prepará-lo, não, vamos jogar no púlpito, porque vai trazer gente pra dentro da nossa igreja. E vai aumentar a nossa receita. Exatamente, o pensamento é esse. Mas vamos voltar lá? Voltar. Então vamos lá. Em 94, o Steve Howe, ele criou a Howe Productions. Isso aí. Aí, em 95, ele lança, sem músicos, né, só com amigos, ele lança, pra mim, um dos melhores álbuns do Mortification. O Primitive Rhythm Machine, que você... Eu acho esse álbum sensacional. Isso aí também é coletânea, Best of 5 Years. Isso, com... O material dos primeiros 5 anos de banda, né? Em 96 aí, cara, parece que o Kate Bannister, ele assume a bateria e Lincoln Bowen a guitarra. E aí junto eles gravam um Evision Evangeline, que provavelmente aí foi da onde a gente ouviu aí nossa primeira música de abertura. Isso, que abriu essa inclusive a música Evision Evangeline é muito... Essa música é muito linda. Ela tem 19 minutos... Pode crer. Ela tem 19 minutos e ela conta a história da paixão de Cristo da perspectiva dos anjos. Ah, entendi, hein? é muito bacana essa música. A melodia linda, cara. Não, e ela é bem, exatamente, ela é muito bem trabalhada. Ela é um prog, né? Pode crer. Ela é um prog. Vivo. Que nós vamos ouvir agora? Vamos lá. A gente tá correndo com o tempo, pessoal. Northern Star, da banda Via Crucis, que é brasileira. E a Sex Denied, da banda The Merry Go Round. voltando. É isso aí, rapaz. Northern Star, Viva Evangelina, 1996, Via Crucis. Banda gaúcha de Porto Alegre, tchê. A primeira que a gente tá ouvindo aqui, ó. Gaúcha. É de 89 essa banda, hein? 89, hein? E a Access com a The Silvers, do LP The Silver, Cord e Severed? Isso aí mesmo, que é da banda The Merry-Go Round, que é uma banda mineira de Ipatinga, é uma banda católica. Um salve pros nossos colegas e amigos católicos. Isso foi outra coisa que eu achei bacana da galera, né? Fez a coletânea de colocar uma banda católica. Ah, cara, eu vou ser sincero pra você. Nominalmente, católico, tanto católico quanto protestante, nominalmente é cristão. Né? Exatamente. Deus é que enxerga se a pessoa é cristã no coração ou não. Então eu acho que é isso que a gente tem que se. Por isso que a gente tem que se examinar sempre a si mesmo, né? Exatamente. Vamos finalizar logo essa coletânea, pelo amor de Deus. 1997, pessoal, o Steve Howe, ele foi diagnosticado com leucemia, ficando fora da atividade por um ano e meio, gente. E apesar dos médicos dar apenas algumas horas de vida e um transplante de medula que aparentemente fracassou, o Steve, ele venceu essa doença milagrosamente. O cara dá testemunho disso aí, hein, cara? Sim, o testemunho dele é muito bonito, por sinal. É, e em 98 a banda ela lançou o Triumph of Mercy pela própria Home Productions nos Estados Unidos e pela Nuclear Blast, que é a gravadora original deles na Europa. E isso. Em 1999... foi o lançamento do Hammer of God. Em 2000 eles lançam um álbum ao vivo, 10 Years, Live Not Dead. É, nós viemos até o ano 2000, né? Exato. Com a história do Mortification. Isso, pra quem não entendeu, indica que provavelmente a gente terá um outro episódio dando continuidade a essa história tão bonita aí dessa banda aí. Pode crer. Considerações finais? Considerações finais. O que, que você considera, finalmente? O que, que eu considero? Pessoal, puta coletânea muito boa, muito maneira. Não costumo fazer uma despedida formal, sacerdotal, como meu colega Luiz faz, mas eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e tenha aí um ótimo dia, ou uma ótima noite, independente do horário que você estiver ouvindo. Pode crer. Gente, valeu, né, vocês terem ficado com a gente até agora. Estão aí com a gente acompanhando, fazendo números, aumentando nossos downloads. Escuta a coletânea, eu vou deixar o link para download, né, do onde ela está hospedada. Tem os links das bandas aí na postagem. E que Deus abençoe a todos, né? Nós vamos ouvir ainda a última música da coletânea, né? Qual que é a última música? É Raising the Globe, que é a Triunfal, é uma banda baiana também. Com a banda da Bahia, né? Triunfal, isso. Nós vamos ouvir essa última música aí. E eu deixo vocês então com a bênção sacerdotal que está lá em número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E assim eles invocarão o meu nome. Aleluia. E eu os abençoarei. Glória a Deus. Amém? Grande abraço, como diz o Eduardo, um beijo para todos. Falou! Social Boy. Não, o download tem, sabe? Download o pessoal tá baixando. Eu tenho acompanhado os downloads, não só o download, como audição na própria página, né? Então tem, tá mantendo uma média aí. Ah, pelo vídeo que eu falo, os vídeos do... Eu assisto, eu gosto de assistir os vídeos do 2D Teologia, né? Aham. Uhum. Assisto um pouco. Mas, cara, ó, nossa resposta aí ao cara do vivo tal, pulando tal... Sobre aquela coisa, né? Aqui tá o vídeo que ele falou, tá respondendo ele. Eu falo um barato pra você, cara. Eu não gosto tanto de discussões teológicas, viu? Eu já falo, as igrejas pentecostais clássicas, quando eu chamo, eu me refiro mais ali a 1910, essa galera ali mesmo, a Assembleia. Eu tava pensando, coitado do Flanders, cara. Os caras do Flanders lançaram cartaz, você viu, né? Ah. O cara tem 17 mil curtidas, cara. Os caras não conseguiram ainda pagar o CD. Nossa. O cara tem, assim, mas é aquilo, cara. Crente tem escorpião no bolso.